Repito, frequência 128.3, quinta antena 123.8. Agora é 8.000, caminho para o terminal, pedido de radar de África, no controle leste, frequência 120.1. 4-0, autorizado pela Dina, 2-0-2-1-6, agíssimo 0-1-7, autorizado final do procedimento, e o ambiente é seu, estabilizado. 4-0, complexo, nós estamos todos 1-1-8 do final, 9-5. 2, pode estabilizar. Azul 4207, livre. 43.000, autorizado voador na direção para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado em aliança, reporte estabilizado nacional. A 3.47, autorizado em aliança, tem apoio do pouso para a azul. 00, Virgínia, 243-310, ajuste no 07, autorizado sinal do procedimento em linha executiva, pode estabilizar. Salvador, bom dia, voo no 466, 2 vezes 6. Voo 466, autorizado, voo. Não, no 0, vento 1-0 grau, 09 mais. Tudo for, 1-0, gol no 4-0. Salvador, sendo autorizado para Terminal Controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 2,3 na linha litoral. O oxigênio em Salvador 1017.5 altitude, mantém? Decolada aos 24, chamando o controle 120 da cima 8. Chama agora o controle 120 da cima 8, vamos 094. Controle Salvador, bom dia, vamos 094, na saída Bombo, passando agora a 1400 pés. Contato, radar na decolada, segunda via, saída Bombo, agora 1300. Vai subir via mão para o nível 370, voo no 094. Autoriza a proa de Frotida presente no voo 1094. Aguarde a coordenação com sua presença no voo 1094. Aguarde o voo 1094. Direto posição a pouco, sobe a 330, nível 330, 1094.